Filho do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Muito obrigado, Renata. Obrigado ao Jogo Aberto, arrebentando na audiência. E nós, na sequência, dando aquele suporte. Eu, Veloso, Souza, Fernandinho, Esporte Total. Vendo ontem o Esporte Total com o Fernandinho, arrebentando. É o seguinte, ó. Eu, pelo aquilo que o Palmeiras fez contra o Fluminense, eu acho que dificilmente o Corinthians vai fazer um jogo tão forte contra o Novo Horizontino. Até porque, se o Abel Ferreira, que inventou a bola, inventou um prato bonito que tem lá em Portugal, que todas as crianças fazem desde os 10 anos, entendeu? Todos nós já fizemos, né? Que é uma coisa muito salutar pra gente, né? É um prato com batatinha, com cebola, que vai colocando as coisas, né? Ele que inventou o prato, ele falou que ele ganha até das filhas, o Abel Ferreira. Ele é o cara que mais ganha, que vai ganhar no mundo, mais que o Hamilton, que, diga-se de passagem, tá ligado que tem Fórmula 1 domingo aqui? Tá ligado que tem? E tem Fórmula 1 às 9h45 em Barcelona. E aí o seguinte, será mesmo que o Corinthians vai jogar com uma vontade de deixar o Palmeiras classificar? Até porque se o Palmeiras sempre colocou que era um paulistinha, se o treinador deu entrevista falando que não queria mais disputar o campeonato, isso não sou eu que estou falando, quem falou foi ele, e vai ter que colocar aí, Cascão, vai ter que colocar as falas dele aí e também do seu Gagliotti, que deu entrevista para o GE, para a Rádio Bandeirantes, para a ESPN, ele mesmo disse, todos disseram. Aí, quando eu, o Veloso, o monstro, ídolo do Palmeiras, o Souza, o Fernandinho, eu não sei qual foi a ideia do Fernandinho, depois eu vou perguntar pro Fernando Fernandes, que é o monstro. Aí, quando perdeu o jogo, ah, não quero mais, não quero mais, não dá, papapá, papapá. Aí o Veloso, pelo primeiro cara que falou assim, não, mas se ele colocasse um time reserva forte, brigaria pelo título. E ele não fez isso. Em nenhum momento. Tanto é que quando estava ganhando, ele tirou os caras que estavam jogando bem. Aí o que aconteceu ontem? Contra o Santos, colocou um time forte, colocou um time quase que 70% que jogaram no time. Tudo bem? Não, se vocês caíram e bateram na cabeça, tudo bem? Não, não, não, peraí. Tá tudo bem? Tudo bem? E aí? Hã? E aí? Eu já sou analfabeto, ainda caiu o negócio. Pensa que o Nino tá querendo me matar. Que por sinal já foram na minha casa lá, antes da eleição do Corinthians, me ameaçar de morte. Eu botar medo em mim. Não tenho medo de vocês, muito pelo contrário. Vocês têm medo de mim. E aí, o senhor Abel Ferreira vai e coloca contra o Santos. Não foi? 1-0. Pum, 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. Legal. E aí, houve a oportunidade, por quê? Porque o Novo Horizontino, quando tá jogando com o Botafogo 1-0, e vai 1-1, 2-1 pro Botafogo, aí no final o Novo Horizontino consegue empatar. Porque se não tivesse, se não conseguisse empatar, o próximo jogo do Palmeiras seria com o time titular. Então, mas pera um pouquinho, vocês são todos mentirosos? O que vocês são? Vocês não falam a verdade, isso aí é migué, a Federação Paulista de Futebol também não toma atitude contra isso, e aí o Palmeiras tem o direito? Óbvio que tem! É difícil jogar cada 2 dias, é difícil fazer toda hora os exames, é difícil viajar Libertadores, é difícil, mas não venha contar mentira, não venha achar que nós somos trouxa, e não venha dar recado na televisão, os outros não falam isso, aqui eu falo, isso o Viloso vai falar, o Souza, o Fernandinho, pra deles, não é meu, cada um vai ser responsável por isso, não é verdade? É porque direito de resposta, o mundo vai querer direito de resposta comigo aqui nos donos da bola, no Baita Amigos, e aí o problema não é meu. Diga-se de passagem, não é verdade? Aí é o seguinte, então faz assim, ó, nós vamos pra dentro, nós vamos ser campeão, vai ser legal, não. Aí vem contar mentira, porque vocês não sabem nada, vocês ficam com o bumbum, pra não falar outra coisa, dentro de casa, vocês não assistem treino. É óbvio que a gente não assiste treino, vocês não deixam. Você, Abel Ferreira, você deu entrevista pra todo mundo quando você só ganhou. E quando você ganha, você vira a galinha de briga. Quando você perde, aí você vira o português. Quem você acha que você é? Agora, o Palmeiras é muito grande para ficar fora da primeira fase. Mas eu tenho entendimento, e aí o Veloso já comentou, mas, pô, Neto, pô, mas é duro pros caras também, a Libertadores é mais... Tá, eu respeito isso. Agora, não vem contar mentira, né? Não vem contar mentira. E parabéns pro Palmeiras que ganhou do Santos ontem. E que, por sinal, é bem capaz do Corinthians ganhar e do Novo Horizontino se o Palmeiras classificar. É isso que eu penso. Tem fala dele aí ou não? Bota o Abel aí pra depois o Veloso, o Souza e o Fernandinho falar. Nós vamos ter que dar o nosso melhor em todas as competições, com todos os recursos que tivermos. E, portanto, se contra o Santos tivermos que ir com o sub-17, vamos com o sub-17 ou com o sub-20, vamos dar o nosso melhor no Paulista, foi isso que nós nos prometemos. É, no Paulista, darmos o nosso melhor. Começou no jogo que fomos jogar contra o Corinthians, onde nos meteram o jogo, onde nós pedimos para adiar o jogo, onde não nos adiaram o jogo. Porque é bom que isto saiba e se fale, que é para quem está lá em casa e comenta e que não percebe patabina disto, da Habitat, sem perceber nada da organização, nós pedimos para não meter o jogo do Corinthians a meio da Copa. E ninguém quis saber de nada. Não foi o Palmeiras que quis jogar contra o Corinthians a meio da Copa. Portanto, quando a própria organização não quer saber do Paulista, nós vamos ter que priorizar e vamos fazer o nosso melhor no Paulista. E se o nosso melhor der para ganhar, ganhamos. E se o nosso melhor não der para ganhar, seguimos em frente como nós sempre fazemos, dar o nosso melhor a cada jogo. Veloso. É, ele está dizendo do desprestígio aí da própria federação com a competição, né? Porque realmente é um absurdo você colocar um clássico como Palmeiras e Corinthians no meio de uma decisão de Copa do Brasil. Não, mas quando foi para o Mundial também disputando a Libertadores, ninguém falou nada da FIFA. Como assim? Porque deveria ter um tempo maior. Ah, era muito curto espaço. Ou não era? Muito curto. Alguém falou alguma coisa? Então, o pau que dá em Chico deve Francisco. É, mas é diferente, não, né? É diferente. Era um calendário que já estava pronto e era uma então, sequência da competição. Estava errado também. Então, estava errado também. Mas pior, porque aí são competições diferentes. Tá certo. Competições diferentes, o Palmeiras estava numa final e num jogo de primeira fase. Então, eu até acho porque que... o Abel Ferreira também nunca disputou título. Ele foi treinador do PAOC. Quem é PAOC aqui para nós? Foi treinando o Braga. Vem disputar título aqui, agora já que está achando que quer ser o cara da Federação Paulista de Futebol, da Confederação. É, então, por isso que ele está reclamando e dizendo que vai colocar o time que ele tiver à disposição. Eu acho que o Palmeiras vai mas com o time que reserva. Mas por que ontem colocou um time melhor? Ontem não foi o time titular, foi o time reserva melhor. Mas foi o Everton, Felipe Melo, o Palmeiras tivesse colocado, Wesley. Se o Palmeiras tivesse colocado esse time durante a competição, ganha o Campeonato Paulista. Estava classificado. Isso demonstra realmente que o Palmeiras tem outras prioridades e não está tão preocupado com a classificação do Campeonato Paulista. Acredito também que ele vai com o time B. Sei não, talvez essa bola não saiu, hein? Vai com o time B no domingo para enfrentar a Ponte Preta e acredito que o Corinthians vai com o time C para enfrentar o Novo Horizonte. Mas você quer que o Corinthians jogue para você, Ben? Eu não quero nada. Você quer que o Corinthians jogue para você não, agora? Eu acho que não. Ah, eu só acho, faltava essa. Eu agora. Acho que se Corinthians... Vocês palmeirenses queriam que o Corinthians agora jogue para vocês conseguir a classificação, coisa que vocês não queriam estar. Eu acho que se o Corinthians... Legal, né, velho? Se o Corinthians for com o time titular, vai passar apertado com o Novo Horizontino. Se for com o time titular, vai passar apertado. Você tá dizendo que o Corinthians é fraco? É fraco, lógico que é. Tá bom. E aí vai com o C pra não correr risco de ganhar o jogo. Vê aquela bola do escanteio lá, que por sinal não foi gol do Willian, foi gol do zagueiro, que foi gol contra. Souza, essa falta de entendimento, ou essa máscara total desse português aí, né, mascarado pra caramba, ganhador aí, tá tudo certo, mas uma máscara, tá achando que é ele igual o jogador. Ah, tá, quem são vocês perto do Tele Santana, do seu Andrade, do Carlos Alberto Silva, do Luxemburgo? Pô, os caras chegam aqui e acham que manda, velho. Os caras, e a gente acaba com o Filipão, a gente acaba com o Tele, a gente acaba com o Mano Menezes, a gente acaba com o Fernandiniz, a gente acaba com todo mundo aqui. E aí vem o cara aí, fica dando de gostoso, ainda falando, é porque vocês que ficam sentados. Mas você quer que a gente fique sentado onde? Na sua casa? Você quer que a gente vá pra tua casa? É isso que você quer? O que você pensa em relação ao que colocou, ao que ele fala? Porque eu não entendo isso aí, cara. Eu entendo a indignação dele, né? Porque colocar um clássico como esse numa quarta-feira, né, no meio de uma final de uma competição, tudo bem. Mas assim, por outro lado, eu vejo que tudo aquilo que é combinado não sai caro, né? E assim, o Palmeiras tem elenco para poder, desde o começo aqui, mesmo antes, no começo da competição, a gente falou que o Palmeiras tinha elenco para poder montar dois times. Então o Veloso, entendeu? Foi o primeiro cara a falar isso, e eu vim dos seus comentários. Pô, se eu tivesse organizado só meu time reserva, eu classificaria. E se abrir uma brecha pro Palmeiras? E que foi o que fez ontem? E se abrir uma brecha pro Palmeiras? Se tu muda o jogo do Palmeiras, tu tem que mudar para todo mundo. Né, o calendário é um calendário apertado e foi combinado. Isso, e foi combinado. Foi combinado. O presidente foi lá e aceitou tudo. Eles aceitaram tudo? Então, se aceitou... Pênalti, hein? É uma barbaridade. Mas deu o pênalti. Então. É, mas esse lance aí, se o juiz dá um pênalti, ele tem que marcar pênalti todo jogo, Veloso. Mas ele deu. Não, ele mas deu. Ele tem que marcar todo jogo, porque todo jogo tem puxão dentro da área. Exatamente. Né? É. Talvez o VAR que falou no ouvido dele. Eu quero só ver o escanteio. Continue com o seu raciocínio, que você tá demais. Então, a reclamação dele... ele tem um pouco de razão em cima disso, mas foi combinado. Ué, mas... Entendeu? Vamos lá, o presidente, gente. Foi lá... Pô, nós estamos aqui, pô. Pô, Fernandinho, nós estamos aqui. Pô, se o seu time ganha muito, se o seu time é um dos melhores, que é o caso do Palmeiras, você vai jogar mais. Pô, não tem como, ainda mais num Covid-19, 2020, nós estamos vai fazer 2 anos. Vai jogar mais, não tem como. Eu tava falando de Veloso ontem. Se coloca no lugar do Corinthians, com o time ruim que o Corinthians tem, que ganhou de um time ontem, que nós da Band ganharíamos. Ó, eu tava falando com o Veloso. O meu time da Band ganharia ontem. Ganharia mesmo, o meu time. Mas pera aí, o Corinthians tá jogando tanto assim, porque o Corinthians fez. Pô, ainda jogou com o time B, contra o Santos, aí depois... Pô, peraí, agora o Palmeiras não, velho. Palmeiras não. Eu tava dizendo pro Veloso ontem que pra gente pegar a estatística de 2005, 2006, o São Paulo fazia 80 e poucos jogos. 80 jogos. 80 Só que a gente entende que os jogadores hoje estão cansados, a gente entende que os jogadores do São Paulo tiveram... acho que foi o Daniel Alves posterior e o Luciano posterior. Nós da imprensa estamos cansados. Eu não tive férias, meu. Não tive férias. Ninguém teve. Acho que o Veloso teve 10 dias. O Fernandinho teve, o Souza chegou agora ainda, é juvenil aqui nos Donos da Bola, né? Tá começando agora, tem que trabalhar todo dia mesmo. Não é verdade? Tem que falar mais, Souza. Tem que falar mais. Tem que zoar o Veloso, não zoa. Zoar? Fora daqui, você brinca pra caramba. Como é que vai me zoar? Tô achando que essa bola saiu, hein? Ó, tô achando que essa bola saiu. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? A batida, ó. Vai lá, vai de novo. Noia! Oh, você sabe se é computador, se é o VAR? Não, eu não tô vendo isso. O Palmeiras nada sai, né, Veloso? Não, ela foi reta. Nem a hemorroida sai também, né? Foi reta. Vamos lá, então, meu querido. O que você pensa do que ele falou, daquilo que você viu? Você que prestou atenção, você que faz esporte total, o jeito que nós todo mundo tá jogando. Não é só... Olha aqui, o Ceará viajou pra um monte de lugar aí, meu. O Bahia também. O Flamengo também, mas só eles que reclamam. Mas como reclama esse português, rapaz? Tá de... Vai lá, Dona Rosa, comer lá um bacalhau, não é? Vamos, né? Aí é bom. Vai lá com a Dona Rosa, você não. Não, eu sou ganhador, ganho as minhas filhas. Ai, a minha mulher, quando eu pedi ela pra casamento, ela nem 2 meses, ela falou o que queria. Eu tô no terceiro, velho. Quem é você pra falar de casamento pra mim? Você não entende nada de casamento. Fernandinho. Ele tem razão de cobrar o calendário, mas ao mesmo tempo ele desautoriza o presidente dele, como disse o Souza, que assinou. Isso. Talvez seja a hora do presidente falar, meu, dá um tempo, menos está criando uma área de conflito desnecessária. Você tem razão? Você tem razão, mas no Brasil, infelizmente... Olha o que você está falando, você tem... E outra coisa, e você desmerece os outros jogadores. Isso, os outros. Porque você fala assim, ah, não tô nem aí, só... o bom é só quem ganha título, então? Os reservas não são importantes? O problema é esse. Quando a gente faz o nosso calendário, ou aqui de São Paulo, ou do Brasil, de uma maneira geral, a gente já começa perdendo. Porque a gente sabe que vai acontecer isso. Até a hora do mata-mata, aqui em São Paulo, vão jogar com time reserva, time misto, molecado. O Atlético Paranaense já deixa claro no campeonato regional lá que joga só com sub-20, sub-17, sub-15. Sempre fez isso. Sempre, então. Sempre adotou isso até contra a Globo. E já foi campeão, sim. E já foi campeão desse jeito, mas... É isso que eu tô dizendo. Nós, quando fazemos o nosso calendário, a gente já faz pra perder. Pra saber que não vão ter os melhores jogadores, só na hora do mata-mata que vai. E por que a federação paga, então, a cota total pro Palmeiras? Qual a parada aí? Aí paga 6 milhões pra cada time. Aí paga 6 milhões pro Guarani, 6 milhões pra Ponte, 6 milhões pro Novo Horizontino. E pros esses dois times que estão jogando com o time reserva, 25 milhões. Pois tá é. Errado, né? Pois é, não. Se a gente quer um campeonato melhor, então dá 15 pra eles, pros grandes, e dá 8 ou 9 pros outros. E aí vocês, da Federação Paulista de Futebol, vocês ficam todos sem moral. A federação... Sem moral nenhuma. A federação tá pagando a camisa, não o time. Isso, pra jogar. Muito bem, tá, Fernando. Tá pagando pela camisa que isso, entra em campo. Isso, muito bem, não Fernandinho. Não pelo time que vai apresentar o jogo. Muito bem. Vai apresentar... Então, tem que rever isso. O português está certo, mas ele está sendo ingênuo. Mas está certo aonde, Fernandinho? Eu acho que de recobrar o calendário, coisa que nós teríamos que fazer. Mas por que... Mas aí o presidente não fala... Mas por que ele cobra só quando ele perde, Fernandinho? É, então, é o erro dele. Então, quando a gente não dá audiência, quando você não dá audiência no seu programa e quando eu não dou audiência aqui no programa que a gente faz, a culpa é do Cascão. A culpa é dos câmeras aí, né? A culpa é da produção que não fez uma matéria legal, né? A culpa é do que não tem conteúdo, né? É ele quebra a cara aí, porque eu tô sem aí, né? Conteúdo faz 9 anos, pô. Pô, na verdade. Tem que ter mais clareza, né? Mas, então, peraí, se eu não tenho conteúdo, eu tenho que me reinventar. Veloso, Souza, você... Nós temos que nos reinventarmos na televisão e nesse sentido. Os canas já sabem do jeito que nós somos, papapá. Então, a gente tem que falar a verdade. Então, nós somos... A gente fala pro povo. Agora, peraí, pra ficar jogando... patatinhas. Patatinha vai pra casa do caramba, irmão. Você tá pensando que você é o quê? Pra você mandar recado pros outros. Mas aí, tem os interesses, né? De Libertadores, de Copa do Brasil. É. Ah, não pode falar. Pô, eu acabei com o Fernando Diniz. Eu arrebentei com o Filipão. Arrebentei com o Luxemburgo. Já dei cacete no Muricy. No Tite, então, vai ser um dos piores treinadores da história da seleção brasileira. Porque ele vai perder outra Copa. Aí eu não posso falar desse pangaré aí. Que não ganhou nada. E que chegou aqui num clube fenomenal que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E que se acha... O gostosão, que quer falar de calendário. Vamos nós, brasileiros, sermos treinadores lá em Portugal e vamos reclamar do calendário português. Sabe o que eles fazem? Acaba com a gente. Não deixa a gente nem trabalhar. Nem trabalhar eles não deixam. Aí vem o cara que dá de gostoso. Isso é o que eu penso, né? Ele tá fazendo a coisa certa, mas se desgastando. Eu acho que o presidente, o Maurício, acha, velho, não, aqui é assim, você não vai mas mudar. Mas eles já conversaram, já teve uma reunião. E o Palmeiras abriu mão do campeonato, isso tá muito claro. Eu só acho que agora, a federação tinha que cobrar isso. A federação também não ajuda. Paga a sua camisa. A federação também não ajuda. A federação não ajuda. Não ajuda os clubes. O Palmeiras realmente vem de uma temporada de 79 jogos. Aí vai fazer o Paulista. Isso não se discute. Tem uma decisão no meio, deixa, mantém o jogo do clássico. Não dá. Isso não ajuda. Isso não discute. Quando a gente jogava bola, sempre estava Paulista, Copa do Brasil, que não tinha, Supercopa, Recopa. Ah, mas por que botou o time titular na Recopa e na Supercopa? Que um era um jogo só e outro só eram dois. São 3 jogos, perdeu os 2 títulos. Por que que colocou? Por que que então não deixou de colocar? Então não vem achar que o... Se eu fosse o Corinthians, eu entrava com chupetinha. É bom mesmo, porque se pegar na final, perde de novo. Porque senão vocês já perderam no Allianz Parque, né? Não, e vocês já perderam o último também, né? Mas se não tiver Palmeiras e Corinthians, não tem futebol, Veloso. Lógico, se o Palmeiras se classificar... São Paulo aí, não, se não tiver, novo, não, isso eu tô falando da rivalidade, mas se não tiver São Paulo e Corinthians, Flamengo e Vasco, se não tiver os clubes, não tem futebol, se não tem Guarani e Ponte Preta, pra que tem futebol? Pra que tem rivalidade? Pra que tem programa de televisão? Pra que vale esse dinheiro? Um tem que estar com o outro, cara. A federação tá preocupada com o retorno, entendeu? Não tá preocupada com o jogo, viu, Fernandinho? Os caras estão... Só a camisa. Eles compram a camisa no início da temporada. Porque a desvalorização pro Campeonato Paulista é enorme. Você imagina? Eu não acho que seja paulistinha, muito pelo contrário. Eu acho que o São Paulo tem que ganhar. O Santos briga pra não cair. Ó, time grande cai, hein, Santos? Lembra a faixa que vocês colocaram contra o Corinthians lá? Se perder pro Santo André, segunda divisão. São Bento. E aí, São Bento. Desculpa, pro São Bento, segunda divisão. E aí, o Fernando Diniz vai ser importante, porque ele é treinador de segunda, ele é treinador de terceira, ele tem 2 Copas Paulistas. Esse cara só cai pra cima. O que você ia falar, Souza? O grande questionamento do Abel é porque, assim, devia ter mais clareza no começo da competição. Ele sabia que a competição ia ser apertada, né? Tu chega e fala antes, né, Veloso? Fala, eu vou ter que utilizar esse time aqui. Ou fica quieto. Fazer isso logo. Bota para de fazer isso logo. Ou fica quieto. Para de fazer isso. Isso, porque ou fica quieto. Por exemplo, ele falou, vocês que estão... Que ele deu para a imprensa. O que ele falou não foi para o torcedor. Ele falou para nós. Então, espera aí. Você já ganhou título brasileiro igual eu ganhei? Supercopa fazendo gol? Você é o 6º maior artilheiro da história do Corinthians? Você é medalhista olímpico? Você ganhou paulista? Você já foi 3 vezes vice-campeão? Você já foi campeão brasileiro? Jogando bola. Como treinador, foi você aqui tem todos os títulos do Palmeiras. O Souza é campeão do mundo. Você já foi campeão do mundo? Pô, quem é você para falar para nós o que a gente tem que falar ou não? Quem é você para querer coordenar o que nós pensamos? Pô, quem é você, meu irmão? Nem minha mulher, nem minha mãe, nem meu pai, rapaz. Até porque, quando eles falam assim comigo, eu tenho que abaixar a orelha e escutar. Agora, você não. Você é topetudo. Você se acha. Você é bom treinador, mas você se acha muito, mais do que você é. Fernandinho. Sabe o que me incomoda? A Federação Paulista... É o negócio de entrar numa loja. Você compra um negócio, você voltou para casa, você vê que não é aquilo, espera aí, vou voltar lá, ou você me devolve o dinheiro, ou bota um acordo na hora que faz o regulamento. Se não entrar com o time fulano de tal, Beltrano e tal, meu, você não tá entregando espetáculo, é injusto para quem... Hoje não tem torcedor, mas por torcedor que paga ingresso, acha... pra televisão, que compra o jogo... Vamos lá, vamos lá, pay-per-view, vê quanto que perdeu de pay-per-view aí, vê quanto daria de pay-per-view pro jogo de ontem. Mas vou gastar 70 pau? Pra assistir, se os caras não querem ser campeões, ou 5-20 de um, sub-20 do outro, eu vou pagar? Vê, vamos se fosse dois times, e vai pra dentro. Vamos ver o Corinthians, vai ter que jogar com o time reserva contra o Livrozontino, porque terça-feira tem a própria Paulista, que é as quartas de final. Então, e aí, o que, que eu faço? E aí, você tem o entendimento que tá certo, que estão fazendo, no sentido de Libertadores e Copa do Brasil. Agora, não vem pagar pau pra gente. Ah, o campeonato ficou todo apertado esse ano. O Campeonato Paulista, infelizmente, com as competições paralelas, os times estão priorizando. Então, deixa eu te perguntar. Só que se imaginava que os times grandes iriam se classificar mesmo com o time B. Então, vamos lá. Não daria para jogar esse time durante o Campeonato Paulista? Com certeza. Daria, daria para jogar. Desculpa, Veloso, você que é o cara mais sensato. Não, daria para jogar. Com certeza. Isso eu disse desde o começo. Se joga com esse time que jogou contra o Santos, estaria classificado já há muito tempo. E o que ele fez antes? Colocou a molecada, sub-20, sub-17. E aí, quando perdia, vinha... E não ia ter desgaste, né? Não! Porque você coloca um time definido no Campeonato Paulista, como o Filipão fez. Isso. E outro definido na Libertadores. Isso. Você consegue levar o campeonato. Não tenho dúvida nenhuma. Erro. Souza, o que, que você elenco, pensa em relação a isso? Elenco tem, entendeu? O questionamento da gente, a gente vai bater sempre nessa tecla, que é elenco, o Palmeiras tem para fazer dois times, entendeu? Ele não quis fazer, pô, alguns jogos não saiu como ele queria... E ele começou a usar... Aí, aí recebe crítica. Isso, aí ele começou... Porque não colocou o time titular, ou porque não colocou fulano, e aí não pode criticar o portuguesinho. Ah, não pode criticar você, bem. Ah, eu saio na rua, os palmeirenses me xingam, os caras vão na frente da minha casa me encher o saco. Ele Não pode falar de você, ah, coitadinho do português que ganhou 800 pau. Você não tá acostumado, bem? Ah, não tá? Ai, que português tão bonito. Eu gostava do Dom João, Dom Pedro... Ele começou a utilizar jogadores que ele achou que era reserva no time titular. Isso bagunçou um pouquinho a cabeça dele, entendeu? Porque alguns jogadores não deram a resposta. Ele começou com alguns jogadores, perdeu as duas competições que disputou, e aí ele pegou o jogador que ele achou que era reserva e começou a usar como titular. Mas ele sempre falava quando vinha uma derrota. Aí vou falar uma coisa, se o Palmeiras classificar e buscar o título e tem condições para isso, não venham aqui... Né, achar que pô, quem estava certo era nós, né? Tanto é que nós estávamos certos no nosso comentário, não no dia a dia deles lá, certo? No nosso comentário, na nossa visão. Até porque o que eu estou falando é moral para os jogadores do Palmeiras, que tem um elenco forte, que se fosse o Corinthians, não, tem que jogar com o time 15, sub-12, porque nem o time que jogou ontem, ó, calma, hein? Devagar, não vai achar que tá tudo maravilha, calma, devagar. Ó o Santos aí, ó. Talvez houve um erro de gestão na escolha dos jogadores. É, sabe? Pra escalar. Então, meu irmão, e isso aí é problema deles, não é meu? Sou comentarista, sou comentarista. O futebol brasileiro não é pra amadores, não né? É pra fica então, claro. Então, não dá pra brincar com isso. Aí o Corinthians jogou contra o time do sorveteiro, empatou. Jogou ontem com o time que não dá, né? Desculpa. Ah, fez 2 gols o Luan, parabéns. Mais um gol do menino do Cauê. Pô, legal, beleza, ganhou de 3-0. Calma, hein? Não vai achar que já... Calma, vai devagar. Não vai achar que já é um carro 1.8, né? Igual a Maravilha. É 1.0. Tá legalzinho, pá, mas não é assim. Agora o Palmeiras não, velho. O Flamengo não. O São Paulo não. Agora o Corinthians tá difícil. Os dois que emprestaram 9 milhões, hoje já tem 14. Não pode ter pressa, 10, 11, 12, 13. Que negócio 3... dá tanto lucro, hein? Fala, cara, no mundo não tem. Ouro, não, não tem. Nem diamante. No mundo não. Nem se você comprar 000 vírgula do Bill Gates, dá tanto dinheiro como você emprestar dinheiro pro Corinthians. Vamos fazer a vaquinha começar a emprestar uma grana. Vou investir meu dinheiro lá. Não pode ter pressa. Vocês querem? Vamos investir. Sem pressa. Tipo, sem pressa. O Corinthians precisava da CM... Capital, pergunta pros caras como faz investimento. Porque o Corinthians, no próprio site dele, tá mostrando como que nós temos que investir o nosso dinheiro. É. Sai fora. Pois é. Vaza. Educação que cara, financeira. Que cara dura, hein? Ó, educação... Cara dura, hein? É cara dura, velho. Deseducação financeira, né? É. Cara dura, hein? Deseducação financeira. Financeira, não é educação. Ó, educação financeira. É cara dura, pra cima de nós, vocês perdendo 14 milhões aí... Para os caras direito de arena, vocês perderam direito para todo mundo, dinheiro para todo mundo, devendo quase 2 bilhões. Ô, Me poupe, né? Não precisava passar, essa vergonha, né? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vamos lá. O que eu quero falar do Corinthians... Fazer isso? Não sei, Fernando. Não, é porque é a empresa. Eu não quero falar da empresa. Eu sei, mas para, é muito louco isso, até para não dar direito de resposta. Porque quer direito de resposta? Não sei. Aí o advogado da banda tem que saber se vai dar direito de resposta para você, Fia. Se der, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Que, por sinal, você deu entrevista pro Band Esportes. Eu assisti ontem. O Band Esportes fez uma homenagem pra você aí, maravilhosa aí, você. O Band Esportes fez uma entrevista com você e você querendo... Mas tá tudo bem. Que a justiça determinar, tá tudo certo. É, o Corinthians está preparado para ser campeão paulista? Eu não tô nem pensando no sul-americano, porque pra mim já tá fora. Tá fora. Daquilo que fez ontem... De três zagueiros e vai enfrentar a Inter de Limeira na terça-feira. Se eu não estiver errado, é terça-feira, não é? Terça-feira. Terça-feira. O que você pensa desse time que o Wagner colocou pro paulista, não pra sul-americana, da classificação do Penharol já tá classificado. Penharol tá dentro. Pô, meteu 3-0 ontem, vai jogar contra o Sorveteiro ou contra o vai jogar contra o time que o Corinthians jogou. Que é o... Vai jogar contra os dois. Vai jogar contra os três. Se ele ganhar dois jogos, nove, 12, 15. Acabou. Então, mas tudo bem. Esse time pra Inter, dá pra chegar à semifinal, quarta de final, a Internacional com o Thiago Crespim. É Crespim? O Thiago, o treinador, que era do Carpini, desculpa. Thiago Carpini. O Crespim jogou também lá, o Thiago Carpini, que está fazendo um trabalho incrível na Inter de Limeira, que já foi campeão paulista, inclusive em cima do seu Palmeiras, Veloso. Toma. É, faz tempo, foi 86. 86. Ele gosta de lembrar essas coisas, gosta, né? Ele gosta. Agora, o Corinthians, com essa nova forma de jogar, esse novo sistema, eu estou gostando. Eu acho que ele tentou alguma coisa nova, o Wagner, né? Esses três zagueiros, eu acredito até que o Luan tem mais liberdade e o Luan vem se encontrando finalmente. Ontem, uma coisa que eu nunca disse aqui, ontem o Luan foi o melhor jogador em campo. Eu nunca disse isso aqui desde que o Luan chegou no Corinthians, mas ontem ele foi. Então, assim, o Corinthians tem melhorado e pegando a Inter na terça-feira, o Corinthians é favorito para esse jogo. O Corinthians vai chegar só aí, um jogo só. Empatando vai para prorrogação, é isso, Cascão, Rodrigo, Souza, vocês que entendem de regulamento. Não, se empatar é para prorrogação ou vai para os pênaltis? É, legal, você. É, eles vão checar. Então checa também, Cascão. Aonde a sua esposa tá indo que ela tá falando, ligando pra mim? A sua, tá em São Manuel? Tá. Você tem certeza do que você tá falando? Tá indo pra São Manuel? São Manuel é o capeta lá, hein, Cascão? Fica esperto, hein? Tem o coisa do Will lá, como chama? Do pesadelo. Will? Pesadelo? Mexe com pesadelo, não. Deixa mexe com pesadelo, não. Você acha que é favorito? Não, contra a Inter é. Contra a Inter, Então o Corinthians, de uma certa maneira... Vai chegar à semifinal. E a semifinal... O que você pensa do Corinthians de ontem, do Luan, que fez 3 gols em 2 jogos? Calma! Mas fez 3 golaços. Ah, o primeiro gol foi bonito também. Eu acho que o Wagner achou o time que ele estava procurando. Eu fiquei muito feliz pelo Luan, sabe, Neto? A gente já passou por isso, alguns da gente, que... É legal, às vezes a gente treina, a gente quer fazer o melhor... Acha que é naquele jogo e não dá certo. E assim, ele provou em 2 jogos que melhorou bastante, tá dando carrinho, incorporou, né? Voltou a ser o Luan, que era do... Claro, né? Quando o time vai bem, a gente tá falando sobre isso. Ele procurou o jogo. Aí uma coisa que vocês falaram, vai direto pros pênaltis. Eu já sabia disso, mas vocês... É assim, ó. Mas o esquema favoreceu o Luan? Favoreceu. Eu queria que vocês três falassem isso. Por quê? Porque dá mais liberdade pra ele, entendeu? É. Ele não tem... Quer aquela... botar a bunda pra buscar. Ele não precisa... O Luan é bom do meio pra frente. Né? Do meio está pra frente. Está sendo, ele... né? Está sendo. É. Né? Não, é que o time melhorou um pouco também, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas melhor. Pouquinho. Um pouquinho que melhorou, ele já sobressaiu. Não, né? Jogou contra ninguém, né, gente? Vamos falar a verdade, vai. Mas assim, ó, ele pegou o Quando Sorveteiro... Quando foi jogar com o Piarol, tomou 2 em casa, é, tá? Mas, ó... Não vamos também... Tudo bem, a gente tem que dar moral pra quando ganha. Isso. Não vamos ser aqui também só coisa negativa, Bom, mas peraí, jogou com o Sorveteiro... Isso, ele foi e mal. E depois jogou com o River, com esse time, como que chama? Juancaio. Juancaio. Ó, o treinador parecia o... Ah, fica quieto, vai. Mas ele foi mal. Contra o Sorveteiro, ele foi mal. Quem? O Luan. Quase perdeu. Todo o Corinthians quase perdeu o jogo. Tem a bola na trave. Mas ontem, contra o Juancaio, ele foi bem. E foi bem contra o São Paulo também, entendeu? Ele fez dois gols quase da mesma forma. Por quê? Porque ele tá mais próximo da área. E esse gol aí, lá do lado esquerdo, meteu de chapa, golaço. Sempre dentro da área, entendeu, Neto? Isso ele tem aí, qualidade. Ó. Ele define bem. Então, quando a gente vê um jogador como esse... talvez evoluindo. Melhorando. Aqui, e é legal, melhorando pra é legal, entendeu? Ele foi eleito na minha rádio ontem como melhor jogador. E também pela Bridgeton. Foi eleito o melhor jogador em campo. Parabéns pra ele. Jogou muita bola, mas calma, hein, Fernandinho. É. Calma, hein. São por dois favor. Jogos só que tá indo bem. Né? A gente não pode. Tomara, a gente torce, gosta de ver o cara jogando você, bola, que ele sabe torce, jogar. Você torce pro Corinthians e bem? O Corinthians, Luan. Então, o Corinthians também é brasileiro, tem que ir. Mas eu não torço pro Palmeiras e bem, porque é brasileiro. Não torço deveria, pro São Paulo. Deveria você, cuida da sua vida. Deveria. Pro Brasil, deveria. É Brasil, só rapaz. Torce pro Grêmio, pro Cruzeiro e pra algum só. Você quer jogo. Que eu torce pro Palmeiras e bem no Brasil? Tem histórico familiar. É, o seu pai era muito corintiano. Meu que pai eu... era mesmo. Eu acho que era. Quando fazia gol, eu ia no Alambrado, eu via ele. Tinha um molequinho do lado? Tinha um molequinho, sabe o Chuck? Pega o Chuck aí. Qual que era o tênis do molequinho? Era tipo colorido? Era aquele... colorido. Não, sabe que tênis? Era Conga. Aquele Conga azul. Eu usei pega muito, o Chuck usei aí. Muito. Eu lembro usei do muito. Chuck. Eu... Não, eu quero o que Fernandinho. Que você tá jogando e eu trabalhava. Eu lembro de você com o seu pai, velho. Vem com essa Ricardo Capriotti. Vocês pediam tudo camisa pra mim. Vem com essas conversas mole, não. Esse papo então, furado. Para com o papo que você torce pro Juventus. Graças a Deus. Então, vamos lá. O que você viu? A sorte do Corinthians é que é mata-mata. Que porque aí pode se fosse chegar pra num cair, título. Podia cair na Sul-Americana, é isso que você tá falando? Não, eu tô falando Paulista. No Paulista. No Paulista. Tá melhorando na hora que precisa melhorar. Vai chegar o mata-mata, já tá classificado e pode resolver o título. São mais dois na jogos. Na semifinal pode pegar jogos. Quem? Depende da pontuação, né? É, depende da pontuação, ainda não dá pra o saber, Corinthians, né? Quatro jogos ganha um título. E aí salva a lavoura, vai esconder tudo. Isso. Melhorando, como foi Luan feito crescendo. O antecessor? É quando eu tava com o Carilli lá, cara. Toda essa mas o Carilli, montanha... desculpa. Carilli, mas tava na draga, foi não, ganhando. Mas o Carilli é ídolo do Corinthians, não, mas o cara. Clube tava na mesma três draga. Três paulistas e um brasileiro, cara. Carilli é um monstro draga. De treinador. Ele deu tempo. Quatro deu títulos em três anos, mas, Neto, não dá ele, pra discutir. Ele, não tô dizendo o Carilli, ele deu sobrevida pra essa loucura que o Corinthians vive. Não, mas aí é um ponto técnico dele. É ele jogo. Não tem o... É o jogo. O Corinthians pode fazer a mesma coisa agora. Cê quatro acha? Jogos. Meu, tá crescendo na hora certa, tem mas jogador melhorando. Com que time que cresceu? Tá melhorando. Mas cresceu o quê? E mata-mata, né? Não é mata-mata, é dois jogos de mata não, tô... e só na final não, vai ser mata-mata. Tirar conclusões. Chance de ganhar um então, título tirar é conclusões, Souza e Veloso, do que aconteceu com o sorveteiro e do jogo de ontem. Não, pra não dá enfrentar... pra se iludir. Não. Aí eu vou perguntar. O que eles fizeram? Você já falou que é favorito. Contra a Inter é. Eu não sei, pelo aquilo que a Inter tá jogando, meu irmão. Contra a Inter é. Tudo, não sei. Sinceramente, não sei. Torço para que ganhe, como corintiano e ele do Corinthians. Mas o jogo é mais difícil é do difícil. Que os dois jogos com que foi. Com certeza. Porque contra o Peñarol, tomou dois. Com certeza. Contra a Inter é muito mais difícil o jogo. Mas, não assim, é? Uma esperança que tem é que o time jogou bem em dois jogos. Coisa que não acontecia, né? Mas com quem? Neto. Não, jogou bem contra o São Paulo. São Paulo foi bem. Jogou bem o segundo tempo contra o São Paulo. Tá, e o jogo... Sub-15, né? Não, não. Não, depois, São Paulo, não. Mas o time de São Paulo tem muita qualidade. O time São Paulo que entrou jogou tinha muita atacante, qualidade. Sem é, só sem, só sem atacante. O time de São Paulo é bom. O que enfrentou o Corinthians é bom. E depois o jogo de ontem contra o Roncaio. Aí, ó, quem ficava pior, quem ficava. Deixa eu falar pra vocês. Eu fiz vários gols no Pacaembu. Deixa a foto lá. Que eu fiz isso, vários cara. Gols no Pacaembu, vários. Acho que a maioria dos meus gols que eu fiz no Corinthians, a maioria foi no Pacaembu. E eu sempre vi um... Eu falei, pô, esse bonequinho parece um bonequinho, o Chuck. E ele gritava, o Neto, seu e fã. E tem colorido. É, e aí tudo coloridinho. Aí eu falei, mas quem que é esse molequito, cara? Aí ele depois melhorou, passou o ano, passaram-se os anos, ele virou o Fernando Fernandes. Porque ele era produtor da Band. Ele ia nos jogos sem repórter, pagar ingresso. Não, senhor. É, o senhor era produtor. Repórter. O senhor não era repórter. O senhor era repórter de rádio. O senhor era com os maçãs, época que você surgiu. Você já pulou no alambrado pra abraçar eu. Eu tudo suado. Falei, nossa, é cheiroso, tio. Falei, filho. Pô, tudo bem. Toma a camisa pra você. Esse cara aí, que é o Fernandinho. É Souza e Veloso em relação ao que vai acontecer contra a Inter. Não, eu acho que passa. Da Inter passa. E você acha que entrega pro Frosontino? Entrega. Entrega não. O jogador não vai entregar. Mas o Corinthians... Mas não precisa correr tanto. Vai entrar com o time B, time C. Fala, isso aí que terça-feira tem jogo decisivo. Eu achava é só que tinha que entregar com o time B. O Maravilha diria assim, ó, você acredita em mula sem cabeça? Na loira do banheiro? Vocês acreditam que o Wagner vai jogar com o time titular? É só o Wagner não, pegar cara. O jogo contra o sorveteiro e falar, ó, faça igual vocês fizeram nesse jogo aqui. Contra o sorveteiro? Contra perde contra, pro Novo Horizontino. Perde pro Novo Horizontino. Vale mas mais, eu vou fazer o título ou o Palmeiras cai fora? Pro o título. Pra mim, o título. Tirar o Palmeiras ou o título? Título, irmão. Da situação, o Corinthians está o título. O tio, que vale mais pro Palmeiras, pro Santos, que por sinal, será que o Santos cai? Fez uma força no Paulista. Não, e o Santos tá com uma garotada, né? Se perder o jogo pro Santo André... São Caetano... São Bento. Acho que não cai, não. Você acha que ganha de São Bento? Acho que ganha de São Bento. São Bento jogou bem ontem, Neto. Não jogou mal, não, o Santos ontem, não. Mesmo sem o Marinho. Mas sendo o jogo na Vila, a responsabilidade é maior. Sem torcida, é muita garotada. Hein? Molecada, pressão em cima. Não agora, sei, não. Agora é hora que é um se teste de fome. Não sei, cara. Mas esse time já deu resposta. Toma um gol ali de São Bento. Não sei, hein? É. Não sei, não, é. Esse imagina, não dá pra cravar, não. Não dá pra cravar. É. Sinceramente, não dá pra cravar. Não gostaria que o Santos caísse. Impensável pelo ano que fez, que passou, o ano anterior. Mas isso aí é o legado que deixa de grana, conta de chegou, tudo. Chegou. A conta chegou pro Santos, já vai chegar, chegou pro São Paulo, pro Corinthians tá chegando. Souza, você acredita que o Santos não caia? Não cai, não cai. A gente tem que lembrar que essa mesma molecada aí foi que classificou o Santos pra... Da pré-Libertadores para Libertadores. Não classificou na Libertadores, tudo bem, mas o Santos não vem jogando mal, entendeu? O Santos jogou bem contra o Boca, apesar de ter perdido o jogo, jogou bem. É uma molecada, mas jogou é uma bem, molecada. Perdeu, Souza. É, mas jogou bem, né? A minha mãe é linda, minha mãe foi bonita, minha piscina, mas hoje não dá mais. Ó, se você jogar hoje 10... Hoje tá sem namorado, sua mãe tá bem? Tá bem. Mas se... tá bem? Tá bem, tá bem. Tá bem mesmo? Não, dá... Não tá tão bem, não tá tão bem, mas tá bem. É essa, Souza. Nós também, nós estamos numa fase, eu tava escutando o Cortella falar. Sabe o Cortella? Cortella, já teve com a gente no Baita Amigos. Já teve. Até 25 anos, você... Não? É o auge. É o auge. Aí quando você chega nos 50, você fala, opa, deixa eu fazer as coisas pros outros, né? Pros filhos, pras pessoas. E aí, o que ele falou é verdade. Com 70, meu irmão... Você escolhe o que você tem que fazer. Você vai escolher o que você tem que fazer. Aquela história. Você tá vendo no Cortella agora. Agora eu falei do Cortella, ele vai querer dar mais que o Cortella agora. Vamos escutar ele falar. Dos 30 ao 40, você só tem telefone de mulher na agenda. Eu dos nunca 40 tive, desculpa. Eu também não. Não, não, não, você fala por você. Tá bom, peraí. Você, o cara. Não, fala por você, não pelo... Se na sua carteira só tinha telefone de mulher, o problema é teu e da Cris. Não venha colocar a gente. Isso é um problema seu, eu nunca tive. Dos 40 aos 50 é restaurante. Não. Dos 50 pra frente é só médico. Não, não, não, eu nunca tive... Se você tinha só de mulher, por exemplo, você tinha, Veloso? Não. Eu também não. Eu também não, eu também não, velho. Eu não tinha isso aí, não, velho. Tudo santo. É, tudo santo. Você que se dá de santo. Você quer que eu fale pra você as coisas? Ah, ô Fernandinho. De novo? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Tem esporte todo? Você tem hoje não? Hoje tem. Tem? Uma hora? Uma hora da manhã, tamo lá. Conto com vocês, hein? Conto com todo mundo, graças a Deus. Deixa eu pegar o celular aqui com o grande Pedro, que foi assaltado, diga-se de passagem. Foi, Pedro? É, infelizmente. E outra coisa, o que tem de gente sendo assaltada ultimamente aí é uma coisa impressionante, né? Não quero falar das coisas que são colocadas em benefício da população, só que as pessoas estão sendo muito assaltadas, esses assaltos... Sequestro, né? Sequestro relâmpago, essas coisas todas. Então a gente tem que prestar muita atenção. No YouTube! Então não mora. 60 mil no YouTube. Pega o celular, vem cá, Pedro. Pedro. Ô, chazinho, hoje tá bom, Pedro, hein? Te assaltaram, Pedro? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem já faz foi? O programa sou eu aqui. Vocês não têm que falar. Eu podia vender meu telefone pra ele, tô com um aparelho pra vender pra ele. Eu já vou aproveitar que eu sou muambeiro, entendeu? Acabado de comprar aquele lá. Ah, tenho pra vender. Vou te dar um. Quanto você pagou? Imagina, né? Imagina o caralho. Quanto você pagou? Foi 3,100. 3,100? Eu vou te dar metade. Sério? É, sério. Metade eu vou te dar pra você pagar. Você tá pagando as parcelas? É, tio, comprei um mês. Um mês? Você comprou tudo? Eu vou te ajudar a pagar. Caralho, não é porque eu tô no YouTube, não, hein? Eu vou te ajudar a pagar, porque você é um bom menino. Depois você me fala. Levaram o celular na rua? Ô, deixa eu ver. Agora você bota no seguro, vamos ser burro, né? Coloquei esse daqui no seguro. É, vamos ser burro, né? Bota no seguro. Eu acho que tá pegando dois celulares agora? Ele tirou a máscara uma vez, ele fica melhor de máscara. Por quê? Seu traíro. Ó... Hoje eu cheguei na Band aqui e o bisneto do Grané, pra vocês que não sabem, o Grané é o maior artilheiro como zagueiro da história do Corinthians. Eu queria até as imagens do Grané, se você puder pegar. Pega a foto aí. E o bisneto dele tá aqui, trabalhou na Jovem Pan, fez algumas coisas e eu cheguei na Band e é muita gente que procura a gente aqui, né? Todos nós, né? Mas eu, né? Pra me bater, pra mandar eu tomar no cu, neto filho da puta, a pra puta que te pariu. Sua mãe tá na zona, sua mulher é uma puta. Que isso? É, o quê? Os caras chegam ali e me xingam pra caralho. No Instagram, então, você precisa ver que as pessoas falam, oh, seu filho tem que morrer de câncer. Misericórdia. É, misericórdia. Fez 48 gols e o segundo maior artilheiro de zagueiros é o Chicão. Com 42 que eu sei, Cascão, porque eu sei mais o Grêmio do que você. E aí, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com a presença dele aqui, né? Porque ele é o bisneto do Grané. E que as pessoas não têm esse entendimento. Porque quando nós também fomos para outra, né? Tá aí o Grané, que é o seu bisavô. Esse cara jogou uma bola incrível. Por que eu sei disso? Porque eu que li... Que ano que foi? É da década de 40. Né? 24 até... De 29 a 40. Né? De 29 a 40. Ele fez 48 gols. Caramba. Em 179 jogos. Mais que um centroavante. Um terço. Mais que um centroavante. Mais que o Tyson na carreira, que é ídolo internacional. Brincadeira. O Tyson jogou. Disputou a Copa do Mundo, eu, você e o Souza, não. Tem gente que disputou a Copa do Mundo e não jogou porra nenhuma. Porra nenhuma. Não pode falar essas palavrão na televisão, mas no YouTube pode. Né? Liberou. Liberou geral, Fernandinha. Você não pode, porque a sua porra me parece que é igual água. Mentira isso aí, não. O que isso significa? Isso é fake news. Isso ai, meu Deus do céu. Essa conversa aí, no intervalo tá doida. A gente, eu fiquei... Não, mas a gente, tem, a gente vai falar de futebol. A gente já fala tanto de futebol a semana inteira, velho. A verdade é uma honra, mas a presença. Mas a densidade do negócio é uma conversa. A sua você teve que tirar do saco, né, Veloso? Pra ter, né? Doeu, velho. Não. Aí quando você chegou aqui com o saco tudo... Pô, tudo que... roxo. Dá aí, pra andar. Por que você chegou aqui, um mês com o saco roxo. Porque você fez a... FIV, fertilização in vitro. Não, mas quando você operou o pau... Faz a pulsão. Não, mas quando você operou... Não, isso aí é vasectomia. Você operou... Você... Mas o que é? Corta o pinto? Não, corta o canal. Ah, pensei que cortava o pinto. Não, metade do pinto. Não corta metade do pinto? Não, mas esse aqui precisava... Mas não corta a cabeça? Não. Não vira o núcleo. Ah, eu pensei que cortava a cabeça do pau. Só o canal. Não. Ah, fecha o canal. É, o canalzinho corta e dá aí, nó. Aí, como você foi ter no Tunicão, o que que aconteceu? Explica pra turma quem quer ter filho. Aí eu fiz inseminação in vitro. Mas três não deu certo. Você vem com o saco faz e uma já... pulsão assim. O que tira do saco, porque a porra vem do saco, né? E pega o sêmen, puxa pela injeção. Certo. E aí junta com o óvulo, insemina o óvulo, fertiliza. Quantas você fez dessa? Três, não foram? Não, é esse procedimento uma vez só. Você tá louco. Ah, não. Vamos lá, pra mim, o Fernando Diniz não vai dar certo no Santos. Isso é só... Porque ele não deu em nenhum time, só deu no Audax. Ele tem 12 anos de carreira, tem duas Copas Paulistas, mas pra você vai. É, eu acho que ele tem o perfil do que o Santos vem buscando, né? Trabalha com os garotos, o Santos sempre faz esse trabalho. Mas ele deu certo no São Paulo só com os mais velhos, não com os garotos. O Audax também tinha uma molecada lá. Então, eu acho que ele tem esse perfil. É claro que ele precisa... Isso é uma carreira maravilhosa, né, Veloso? Claro, eu acho que ele precisa mudar um pouco o comportamento dele, essa relação dele com os atletas. Mas se é um clube que eu acho que ele pode dar certo, é no Santos. E se cair para a segunda divisão, vai dar mais certo ainda. E aí, Souza, esse é o perfil. Atlético, 21 jogos, 34%. Fluminense, 18. Dá uma olhada. O Fernando Diniz... Hein? São Paulo, uma vergonha. O Fernando Diniz é aquele treinador água com gás, né? Ele começa bem, começa cheio de pressão. É igual a tubaína, velho. É, começa cheio de pressão, daqui a pouco ele perde um pouquinho do fio da meada. Mas por que que ele perde? Porque ele perde a visão que ele coloca para os meninos e a visão que ele trata os meninos e aí a visão que ele tem com os cobra criada? Porque quando o treinador faz isso só com cobra criada, só dá moral, só dá dura em moleque, só dá dura na molecada e não dá dura nos cobra criada, o grupo não gosta disso. A jogadorzada gosta, Souza? Gosta não, e a posse de bola dele é uma posse de bola mentirosa, mentirosa, né? Mentirosa. É muito pra trás, né? Ele tem que ser mais vertical. Isso. Ele tem que mudar um pouquinho essa relação dele. Horizontal é o quê, Souza? Horizontal e vertical, você sabe? Vertical você quer pra frente, entendeu? Horizontal é pro lado. Horizontal isso, você sempre olha pro horizonte, horizontal Souza. Horizontal é horizonte. Horizonte aqui, olhou pro horizonte, você vai ver o Corinthians. Ah, não, eu devendo vejo. Pra todo mundo. Ah, isso aí eu vejo. Você vê? Fernandinho, o que você pensa do Fernandinho? Você que é um cara muito querido em Santos. É a oportunidade dele. Mais uma pra dar certo. É, não é fácil lá. Pega pesado. Mas ele tem que se dar bem lá, cara. Se ele não se der bem agora, gostei da acho sua que roupa, Fernandinho. É? Gostei da sua roupa. Obrigado. Ficou bem de bege, tá mais jovem, tá mais bonito. O Souza definiu bem seu tênis também. Eu tomei um susto quando eu vi o tênis. Eu achei que ele tinha pisado em alguma coisa. Pensou que ele tinha pegado em bosta. Isso, eu achei. Mas tá bonito, Fernandinho. Que tênis, que marca que é? Nike. Nike? Você usava só Adidas, agora você tá na Nike? Não, eu uso tudo. Usa tudo? Eu compro. Eu nunca vi você de conga, nunca vi você de fila. Ah, já usei muito. Nunca vi você de Tiger. Fila eu não tenho. Fernandinho, Tiger eu tenho. Fazia 10 anos que eu não pesava no. Ô, Cascão! Vamos lá, então. Nós estamos perdendo dinheiro, sem saber. Vamos lá. O pessoal, você sabe, você é dono de restaurante agora, Rodrigo? Você é dono de restaurante agora. Pô, você é o pessoal... Opa! Olha o coice! Vamos lá, então. Deu... Vamos lá. O Santos tem que se preocupar, Souza? E muito pra mim, pra você? Eu acho que não, acho que passa. Ganha. Do São Bento? Ganha do São Bento. Ganha bem. Eu vou perguntar pra você, Fernandinho, e pro Veloso, pra gente não sei quantos minutos tem aí. Quando acontece isso, a sequência é de acontecer mais. Então tem que ter um entendimento por que aconteceu isso. De estar no último jogo brigando pra não cair. Do porque, Paulista, do hein? Paulista. Você imagina o que vai acontecer no Brasileiro. Isso, que nós colocamos nós dois aqui, porque o Corinthians e o Santos brigam por... Foi ou não foi, Veloso? Isso é então, sério? Se tá aí no Paulista, isso é muito sério, Fernandinho. Mas isso é a conta que chegou. Esse pessoal novo que está aí está tentando ajeitar a grana, mas, ao mesmo tempo, vai ter que tentar montar um time, porque as duas coisas no futebol têm que caminhar juntas. E quando o time não consegue, acontece o que está acontecendo com o Santos, acontece o que está acontecendo com o Corinthians. O São Paulo, a gente está vendo respirar um pouco mais nesse equilíbrio financeiro. Por causa do Júlio Casares, verdade. O Palmeiras está na dele, tá, é uma exceção aqui no nosso quintal. Então, mas o que a gente falou como comentarista, nós dois... O que nós falamos do Corinthians no ano passado, o Santos está pior esse ano. Está pior esse ano. Porque o Corinthians, quando voltou daquela primeira parada, o Corinthians tinha 10 pontos. O Santos está na última rodada com 10 pontos. Tem aquela faixa que os caras fizeram pro jogo do Corinthians lá do Santos? Se vacilar, eu não garanto o Santos no ano que vem, não. O jogo é... Na faixa, assim, Cascão, porque você não vai tomar no cu? É a faixa do... Lembra que o Santos não caiu. O clube grande não cai. Mas tá perto se perder o jogo. Se empatar... Não cai. Não cai. A sorte é que o São Bento... Vai pra 11. Porque o São Bento tá com 9, certo? É, se empatar não cai. Certo, certo. Tem que perder. Se perder, cai. O São Bento não tem jogado bola, né? O time aqui no campeonato... Não, mas aí quando você joga um jogo só, sem torcida e que você... É a final, né? É a final, velho. É a final do São Bento, você imagina o prêmio que estão oferecendo lá pro São Bentinho. É verdade. É a vida dos caras. É, cara. É, tipo assim, é um time que vem sempre caindo, né? Pra Série B, né? É, classificação geral, a segunda parte, ó, pode ver, ó. Santo André 10, Santos 10. E ó, o São Caetano já caiu, né? Com 3, quem viu o São Caetano, hein? Ó, o Botafogo também se livrou. Santo André também. Cara, imagina o Santos cair pra segunda divisão, que tragédia. Tá certo. Da situação financeira que está. Volta. Ó, do Paulista. É uma vergonha, não? Não, não. É uma vergonha. Vexame da história. É um vexame na história. Claro. Isso é o grande risco, né? Que tu tem um time. O Souza tá falando, Fernandinho. Ô, Fernandinho, isso é um grande risco pra... que o Santos fez. Ele... Que isso aí, gente? Ele está demais. Eu não, falei, mas eu não fui mal educado. Eu falei. Os caras estão pegando lá, estão pegando o seu pé lá do suíte. Porque o Santos. Por que você não pega o pau desse cavalo e enfia? O Santos priorizou a Libertadores, né? Poupou o time pra Libertadores, né? E não deu certo na Libertadores, então, não classificou. E quem que diz que vai dar certo o Palmeiras priorizando tudo isso aí? O Corinthians que priorizou. É isso. Não, a gente não tem garantia. Futebol não tem garantia nenhuma. Não tem garantia. Não, não tem garantia. Quem vai pagar a conta é os caras que chegaram agora, Marcelo Fernandes, se cair. Não, o Fernando Diniz é o treinador do Santos. Foi o GE deu que o Fernando Diniz ontem... Já contrataram, mas ele não vai assumir domingo, né? Aí vai. Eles fizeram no estádio, ó. 104 anos da primeira divisão. Pode acontecer de domingo do 105 não ser mais. Aí não dá pra montar esse mosaico. Imagina o Pelé. O que tem o Pelé? Vendo isso, cara. O time caiu, o Santos. Ah, não é só o Pelé, né? Todos os Santistas. Porra, isso é uma vergonha. E aí, a vergonha pra todos os outros, né? Que fizeram do Santos isso, né? Nossa. Porque quando começa isso, a sequência... A conta é brasileira. Vamos lá, hoje é sexta-feira, espero que as pessoas possam ter um entendimento que depois da flexibilização, você viu o tanto de pessoas que vieram a falecer de Covid, estava com 900, que já é muito, foi para 3 mil. A gente não pode esquecer isso, hein? E a gente vai ter que conviver isso o resto da vida. E se tem uma coisa importante para que a gente possa sobreviver com essa raça humana que está tendo nessa nossa raça agora, nesse momento, é a vacina. sem a vacina, não tem outra escolha. A única outra escolha são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, que o que eles estão trabalhando nesses dois últimos anos para que a gente possa sobreviver, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, os nossos vizinhos. O que esses caras estão fazendo para com a gente? Eu sou um exemplo disso. Você sobreviveu, velho. Eu sobrevivi. O meu irmão está internado. Meu irmão está internado. Lá em São José do Rio Pardo. E com muita gente. E a gente fica com medo desgraçado disso, né? É, o Campeonato Russo, diga-se de passagem, o Zenit já foi campeão. Mas continua na Band, certo, Cascão? Então, se continua na Band, tá certo, né, Cascão? Então, e o que mais você quer que eu fale? Ó, o Malcom. Só isso? Mas, ô, Fernandinho, não deixa de falar. Você tá pior que o Faustão e eu. Se os caras fizerem um programa, o Faustão e eu na Band, ninguém fala. Não tem break, não tem comercial. E vem você, Fernandinho, só pra interferir. Você era o Malcom. Só que eu não consigo te escutar, porque as pessoas estão falando comigo. Você não usa ponto? Uso. Certo. É o seguinte, ó, o Faustão tá chegando aí. Vai, eu, Faustão e Datena vamos fazer um programa. Quem fala mais? Hein? Sei, olha, uma opinião pra vocês. Ah, quem vai boy. Falar? Olha quem pegou. Eu pego os dois, dou carrinho nos dois. Eu aqui, ó. Vão ter um programa de 5 horas, Faustão, eu e Datena. Quem fala mais? Dá uma confusão, viu? Não, eu dá uma confusão, dá. Dá. Mas quem cai?